mais eu vamos, quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora. Vambora, vambora sem demora, deixa a roupa na corda que não vai chover agora, vai se